provas que eu criei algo nessa minha vida. Mesmo que seja em você, muita fé, muita a sua fé. Vida persistir. Você poder caminhar sem mais direções. Eu creio sim que viver do rap vai ser bom pra mim. Uma oportunidade de sinceridade que nunca tem fim. Entrar pro crime é uma escolha sem volta, saca? Eu vou de seguro, caneta, papel se destaca. Caminho certo e correto, acreditar em você. O seu potencial, fazer por merecer. Cria lazer com o sorriso dos nossos irmãos. Que vive em festa mesmo estando em má situação. Escravidão maldita que trouxe a desigualdade. A minha raça tem direito total à liberdade. O negro é lindo, o tom de pele raro. Mas como disse Elza, é a carne mais barata do mercado. Bato no peito mesmo, tenho orgulho do que sou. Do que a evolução tornou, meus planos só começou. Quero te motivar, acabar com a sua tempestade. Quero te dar forças em momentos covardes. Quero fazer secar sua lágrima, parceiro. Porque o Senhor meu bom me fez tornar um homem verdadeiro. Dinheiro é bom, acabar com os brasileiros iludidos com ostentação se tornam derradeiros. Pense primeiro, não perca tempo com outros vícios. Não enxergo vantagem em tudo que é fictício. Se você quer a fantasia, se acabe no pleitone. Se é verdade, ouça quieto e fale depois. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto.